Yeah. Espero que entendas que esse é meu terreno. Se o assunto for batalha, tô seguro, esse é meu terreno. Espero que entendas que esse é meu terreno. Se o assunto for batalha, tô seguro, esse é meu terreno. E isso não implica várias coisas. Se acordo todos os dias, eu encaro os problemas, não nomeio a volta. E assim, pouco a pouco, estou a criar meus passos. Eu sei que pra ti é um pouco complicado, mas não deixo nenhum fedelho estragar meus planos. Utilizo o que Deus me deu. No meu rap, isso que eu creio. Ultimamente tenho enchido o meu caderno de rimas. Preocupo esses negas que pretendem pisar no meu terreno. Tendo em grupos pra saber o que eu falho. Tentar me acompanhar ao pé da letra exige dicionários. Põe um bloco de rimas e um rei cai. Daqui a uns dias vou montar meu mais. Espero que entendas que esse é meu terreno. Se o assunto for batalha, tô seguro, esse é meu terreno. Espero que entendas que esse é meu terreno. Se o assunto for batalha, tá fudido, você me derre. Isso não é fácil, eu sempre tento dar boa concentrado. Os niggas não entendo aquele poder todo que eu emano. Rimas não acabam, ainda por cima que eu tô motivado. Isso eu não engano, e a moniga foi propositado. Niggas forçam em fazer aquilo que pra mim é nada. Tua atitude mostra claramente que tu és um fraco. Pus o game a meu favor em modo avançado. Isso eu tô matando de surpresa, niggas no tempo exato. Sei dos niggas que não haviam acreditado. Não julgo por isso, ainda falta tanto. Tô firme na terra, nem com vento base. Papa Bento na sua casa, com vento mano. Espero que entendas que esse é meu terreno. Se o assunto for batalha, não batalha.